A cidade percebe seus erros e delírios insanos. Somos todos cordeiros de Deus, mas temos planos. Metas de Cleve, Bogotá, Tel Aviv. O bandido das sombras na tela vive. Então se liga, mano, tem muita trap e dureza. Farinha é um engano, se tu segue essa linha já entrou pelo cano. O centro da cidade fria, trincando, agonia na pele rasgando. Eu fecho os olhos e finjo que eu tô cagando e andando, firmando meus passos. E os cabaços não amarram os cadarços, tropicam no próprio embaço. O que eu faço? Para analiso, reflito, consciência, traço de resistência contra metas impostas, onde o povo vira bosta e o governo vira as costas. E não importa se tu gosta, é a aposta do milênio. Trabalho duro, eu acredito que o empenho é que cria o desempenho pra jampar o muro. Essa velha aí tá cabulosa mesmo. Cidade em grau, tá ligado? Tá ligado? É 100%. Na selva, nada se resolve sozinho. Neguinho, tem muita pedra no teu caminho. Paciência e persistência criam a experiência. Na cabeça, o seu manual de sobrevivência. Na selva, nada se resolve sozinho. Neguinho, tem muita pedra no teu caminho. Paciência e persistência criam a experiência. Na cabeça, o seu manual de sobrevivência. Em tempos difíceis. Tem que parar de reclamar e começar a reagir, porque sozinho na vida não dá, e muito menos fugir. Tem que ter meta e ser sagaz, correr muito mais com atleta e cultivar a paz. Diplomático no mundo burocrático, olhos enigmáticos. Não sou amigo da maioria e nem o cara mais simpático. Não tenho rodinha porque não ando em círculo, pois a meta é uma linha reta. A vida é o meu currículo, palavras o veículo, o rap minhas piras em fascículo. O íntimo sigiloso, olhar atento, mundo perigoso. Processo lento, processo lento. Então pensa se vale a pena. Tá no tédio medíocre de intrigas mundanas, criar de prédio com roupas bacanas. Ou ver a verdade do mundo e começa a se coçar. Se liga, neguinho, que tá na hora de acordar. Na selva, nada se resolve sozinho. Neguinho, tem muita pedra no teu caminho. Paciência e persistência criam a experiência. Na cabeça, o seu manual de sobrevivência. Na selva, nada se resolve sozinho. Neguinho, tem muita pedra no teu caminho. Paciência e persistência criam a experiência. Na cabeça, o seu manual de sobrevivência. Em tempos difíceis. What? Na selva.